Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Vale a pena estar na presença dele todo dia. Vale a pena! Vale a pena dependermos desse Deus. Vale a pena. Jesus, tu és fiel. Só quem sabe vai cantar com seu coração nessa noite. Oh. Com gemidos que palavras não podem explicar, ele leva ao Pai as minhas intercessões. Só quem sabe. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, o que acontece? Ele ouve o gemido do meu coração. Fala pra ele assim, ó. Ó Jesus, a te confesso, não dá pra viver, não dá pra viver sem sentir a tua presença, meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Então fala pra ele assim: ainda que pra te servir, Jesus, já tem aqui. A te servirei, Senhor, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo pra viver, não dá sem sentir a tua presença, meu ser. Sou eterno dependente, sou eterno ser humano tão carente. Fala pra ele: estou de novo aqui e quero teu poder. Canta lindo, ainda que pra te servir. Yeah. sente Deus aqui, quem não quer sentir? Mas Ele está neste lugar. E essa festa é pra Ele. Essa festa é pra Ele. Essa festa é pra Ele.